conversando com a garrafa enquanto o tempo passa. E vou virando o copo pra lavar o coração. Sei que cê tá fazendo isso é pra fazer pirraça. Sabe que eu não aguento cheiro e solidão. Puro amor pra se apaixonar. Não tem mais chance pra mim, né? Dessa vez tudo acabou. Eu já vi no seu status e agora tá solteira, procurando um novo amor. Tudo bem, eu sei que vacilei, mas cê pegou pesado. Mal deu tempo eu sair, já vou pro outro do lado. Vou conversando com a garrafa enquanto o tempo passa. E vou virando o copo pra lavar o coração. Sei que cê tá fazendo isso pra fazer pirraça. Sabe que eu não aguento cheiro e solidão. E só me resta beber, beber, pra ver se embriagado esqueço você. Só me resta beber, beber, pra esquecer você. Sei que vacilei, mas cê pegou pesado. Não deu tempo eu sair, já botou outro do lado. Vou conversando com a garrafa enquanto o tempo passa. E vou virando o copo pra lavar o coração. Sei que cê tá fazendo isso é pra fazer pirraça. Sabe que eu não aguento cheiro e solidão. E só me resta beber, beber, embriagado esqueço você. Só me resta beber, beber pra esquecer você. Vou conversando com a garrafa enquanto o tempo passa. E vou virando o copo pra lavar o coração. Sei que cê tá fazendo isso é pra fazer pirraça. Sabe que eu não aguento cheiro e solidão. E só me resta beber, beber, pra ver se embriagado esqueço você. Só me resta beber, beber, pra esquecer você.